Panorama Agrícola para 15 de abril de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 15 de abril de 2014, terça-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado é: mesa sem pão é mesa de vilão. No Panorama Agrícola desta terça-feira você confere uma dica sobre a cultura da uva. No noticiário, campanha educativa para produtos orgânicos. E na entrevista, orientações a respeito da sobressemeadura no sul do estado. Ligue e participe, 48-3665-5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@sc.gov.br. Nós esperamos a sua sugestão. Dica do dia. A colheita da uva já terminou e é hora de você pensar na próxima safra, com a poda de produção nas parreiras, que varia de época conforme a temperatura da região. No litoral é mais cedo, em junho e julho, enquanto na serra é mais para a saída do inverno. A dica é escolher uma semana de lua minguante, quando sai menos seiva, e de preferência uma poda mista, não longa nem muito curta, deixando de 5 a 8 gemas em cada galho. É hora das notícias. Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Social firmaram acordo de cooperação para esclarecer o público consumidor com relação aos produtos orgânicos e sustentáveis. R$ 992 milhões vão ser investidos na produção de materiais a serem utilizados em campanhas educativas. A ideia é explicar o que são os produtos orgânicos, quais os princípios da produção orgânica e os benefícios para o meio ambiente e para a saúde do consumidor. Além do material didático, vão ser realizados eventos como a Semana dos Orgânicos, no final de maio e início de junho, e a campanha Brasil Orgânico e Sustentável. A intenção é desenvolver ações para divulgar os produtos orgânicos brasileiros antes, durante e depois da Copa do Mundo. A Cooperativa Central Aurora Alimentos inaugura hoje, 15 de abril, em Joaçaba, a indústria de abate e processamento de suínos. Essa unidade em Joaçaba, no meio-oeste catarinense, reiniciou atividades no último dia 6 de janeiro, depois de um ano em obras de ampliação e modernização. Essa planta da Aurora vai triplicar a capacidade industrial e a geração de produtos cárneos destinados para a exportação. O abate atual é de 1.500 suínos por dia e em setembro sobe para 3.000 suínos por dia. Vão até esta quinta-feira no site da FETAESC as inscrições para o agricultor que deseja participar da segunda FETAC, Feira de Talentos da Agricultura. A feira é realizada em São José, no Centro Multiuso, aqui na Grande Florianópolis, e está programada para 6 a 8 de junho. Inscrições para participar da feira como expositor até esta quinta-feira, 17 de abril, no site da FETAESC. Confira a entrevista de hoje. Conversamos com João Paulo Dornelles Reck, que é engenheiro agrônomo da IPAGRE em Rio Fortuna, no sul do estado. O assunto da entrevista, sobressemeadura. O que é sobressemeadura, João Paulo? E qual o momento certo do agricultor proceder com a sobressemeadura? A sobressemeadura é um ato que o agricultor realiza para aumentar a produção de pastagens durante o período do inverno, outono, inverno e primavera. porque as pastagens perenes de verão, durante esse período, reduzem bastante o seu crescimento ou até paralisam o seu crescimento. Daí a ideia é fazer uma semeadura sobre a pastagem que ali já existe, né? Com uma certa técnica, a fim de aumentar a produção de pastagem, disponibilização de pastagem de boa qualidade durante esse período, principalmente no inverno e início da primavera. João Paulo, e o que deve ser plantado? Isso vai depender do caso, né? Da estratégia que o agricultor utiliza e também do plano forrageiro do agricultor, porque talvez uma espécie que é indicada para um agricultor, daqui a pouco ela não é a mais indicada para outro, né? Mas de uma forma geral, sobre a semeadura, nós estamos indicando com aveias, né? Aveias de uma forma geral, azevens, e o trevo, ervilhaca, né? Essas são as espécies assim mais indicadas. Beneficia tanto o produtor de leite como aquele que produz gado de corte? Ah, sim. Na verdade, beneficia o produtor rural que trabalha com qualquer animal pastador, seja ovinos, caprinos, cavalo, enfim, né? Qualquer animal pastador seria beneficiado com essa prática da sobressemeadura. Até a EPAGRE aqui do município de Fortuna vem tentando implantar aqui no município, na região, um sistema também de fazer a sobressemeadura com máquinas, né? Que até então o agricultor faz essa sobressemeadura lançando a semente por sobre a pastagem e depois usando animais para fazer o pisoteio, né, dessa pastagem, assim fazendo uma pressão para a semente ser introduzida no solo e ter o nascimento. Nós estamos tentando agora aqui implantar um sistema onde tem uma máquina que faça a semeadura, como é feita a semeadura do milho e de outras espécies, né, que é uma máquina que ela corta a grama, né? Cortaria a grama, abriria um sulco, enterraria a semente numa profundidade bem adequada e também adubo junto, né? Para essa semente vir melhor. Com isso, traria uma economia de semente, as sementes nasceriam de uma forma mais homogênea, né? Teria uma série de vantagens nisso. Obviamente que também não é para todas as áreas, porque a maioria dos agricultores ainda tem áreas bastante declivosas que não seria possível plantar com trator. Mas aqueles agricultores que teriam uma área um pouco mais plana, esse sistema, em vez de fazer a sobressemeadura a lance, fazer com uma máquina de fazer a semeadura, teria uma série de vantagens, entre outras, né, que eu não gostaria de citar agora. Essa ideia de utilizar a máquina já está sendo adotada aí em Rio Fortuna? Não. É um processo que não é tão simples, porque a gente depende de alguém primeiramente comprar essa máquina, que é uma máquina aparentemente que custa em torno de 20 mil reais, né? Mas a gente está muito empolgado com essa ideia, porque em visitas que a gente fez no oeste aqui do estado, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em alguns locais, eles usam muito essa máquina e com muito sucesso, fazendo essa semeadura com uma máquina, né? Até uma máquina que eles chamam de renovadora de campo nativo, né? Que no Rio Grande do Sul, no Paraná, eles usam muito para semear aveia em cima do campo nativo, sobre o campo nativo. É uma máquina bem interessante. Parece que agora um agricultor aqui do município vizinho de Braço Norte comprou uma máquina dessas. E a partir disso, a gente vai tentar viabilizar com esse agricultor que a gente faça uma reunião mostrando essa máquina e as vantagens que essa máquina traria na sua utilização, para estar divulgando esse novo trabalho aqui, essa nova ideia que nós estamos tentando incentivar aqui na região.